esqueça os seus problemas. É só você tentar. Por um momento apenas, procure imaginar e acreditar no sonho de um mundo bem melhor. Esqueça a guerra e a fome e toda a confusão causada pelo homem e sua ambição. Esqueça e imagine todo mundo em paz. Eu não sei. Seja um sonhador, mas se você quer saber o caminho é o amor. Você já viu o que foi prometido e que ninguém cumpriu? Esqueça e imagine o que você pode ser que eu seja um sonhador, mas se você quer saber o caminho.